Joga a chave, meu bem. Aqui fora tá ruim demais. Cheguei tarde, perturbei teu sono. Amanhã eu não perturbo mais. Joga a chave. Amarro um cordão no trinco pra abrir pro lado de fora. Não perturbo mais teu sono. Chego à meia-noite cinco, ou então a qualquer hora. Joga a chave, meu bem. Amar um cordão no trinco pra abrir pro lado de fora. Não perturbo mais teu sono. Chego à meia-noite cinco, ou então a qualquer hora. Joga a chave, meu bem. Aqui fora tá ruim demais. Cheguei tarde, perturbei teu sono. Amanhã